André Cedis, no mural de Ibi Coara. Faz tempo que a gente... Família Soares! E o cantado na rua, a mulher assim como você, não é qualquer um. Mas quando a gente tá na cama, ele liga pra... Vai lá que a gente foi. Naquela hora você tá lançando. Olha, eu dei uma, você arreu. Eu vou deixar você embora, mas com a minha barra de peso. Agora o seu namorado vai saber. Opa! Eu vou deixar. Olha o vaqueiro aí! Família Soares, abraço! Os prisioneiros do álcool!